sobre, balança. Já fiz de tudo, de nada adiantou. Quem é esse homem que roubou o nosso amor tão longe de ti? Meu mundo parou, perdi minhas forças, já não sei quem sou. Meu mar está deserto, levaste a emoção dos passos tão distantes da minha direção. Não sei caminhar nos passos que dou, sinto-me perdido, sai o teu. Sem viver sem teu amor, não sei te dar mais do que dou. És a minha vida. Sem ti não quero viver, sem em teus braços me perder. És a minha vida. Meu mar está deserto, levaste a emoção. Não sei viver sem ti, sem teu amor. Não sei viver sem teu amor, não sei te dar mais do que dou. És a minha vida. Sem ti não quero viver, sem em teus braços me perder. És a minha vida. Não sei viver amor, não sei te dar mais do que dou. És a minha vida. Sem ti não quero viver, sem em teus braços me perder. És a minha vida. Não quero ver-me assim, na triste solidão. Contigo eu sonhei e acordei. No profundo ondular, mergulho meu amar. És lua, és meu sol, és criança-sol. És mais que o amor, és mais que sentir. Tu és a minha dor e eu serei para ti. Tudo o que queres, tudo com que sonhas, o que mais desejas, para ti, só para ti. Castelo sem princesa, uma vida a viver sem ti, um verão sem calor. vontade de te ver, a ânsia de te abraçar. És mais que um amor, és mais que sentir. Tu és a minha dor e eu serei para ti. Tudo o que queres, tudo com que sonhas, o que mais desejas, para ti e só para ti. És mais que o amor, és mais que o sentir. Tu és a minha dor e eu serei para ti. Agora sei o que sofreste ao meu lado. Sinto a tua pele, o meu amor só tu terás. As tuas palavras só te direi. Volta atrás, coragem para amar. Jurar por ti fez-me ver. Serei para ti. Tudo o que queres, tudo com que sonhas, o que mais desejas, para ti e só para ti. És mais que o amor, és que o amor, és mais que sentir. Tu és a minha dor e eu serei para ti. Sobre ti. Vai, controla o mar, voa e toca os céus. Faz de novo acreditar que o meu amor tem paz. Canal 2. Dizias que vinha. sei. Vais-te embora, tudo acabou. Vai aguentar. trabalhar. Quando vem o fim do mês, as contas estão por pagar. Muita gente não consegue cumprir com a obrigação. E agora com a crise piorou a situação. Agora pegou de moda ao povo ficar a dever. Já não há quem ponha a mão no governo e no poder. Eu não consigo poupar para pagar as prestações. Vou tentar a minha sorte jogando Euromilhões. A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês. Recebo pago a quem deve e fico teso outra vez. A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês. Recebo pago a quem deve e fico teso outra vez. Muita gente não consegue cumprir com a obrigação. E agora com a crise piorou a situação. Agora pegou de moda ao povo ficar a dever. Já não há quem ponha a mão no governo e no poder. Eu não consigo poupar para pagar as prestações. Vou tentar a minha sorte jogando Euromilhões. A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês. Recebo pago a quem deve e fico teso outra vez. A vida corre-me bem quando chega ao fim do mês. Recebo pago a quem deve e fico teso outra vez. Escapar da vida são só momentos que não se repetem mais. Não importa onde foste, só interessa onde vais. No fundo, o tempo não chega, de mal corre bem mais lento. Mas no final, tudo passa, pois não passam de momentos. Procura a felicidade e aquilo em que tu crês. Não deixas passar o tempo, só vivemos uma vez. Só tens que viver a vida e o melhor que ela te traz. Só tens que seguir em frente sem nunca voltar atrás. Só tens que viver a vida, o destino está traçado. O futuro não sorri a quem vive no passado. A quem vive no passado. Viver a vida, oh, oh, oh, oh. Viver a vida, viver a vida, oh, oh, oh, oh, oh. Viver a vida, viver a vida, oh, oh, oh, oh. Só tens que viver a vida, viver a vida, oh, oh, oh, oh. Mais do que toda a riqueza que tenhas em teu redor, acredito no que digo, o tempo é o bem maior. E quando o vento sobe e o mar não está de feição, aguenta a tempestade e melhores dias virão. Só tens que viver a vida e o melhor que ela te traz. Só tens que seguir em frente.

quando falo parece que não sou mais eu. Tento encontrar-me, desenrascar-me, já faço a cama, ando ocupada a tentar fugir de ti. Mas mais longe é mais perto, mais difícil fazer o correto do que está certo. Por isso, se do meu lugar a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça, que te dê tudo e que nem pareça. Se do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Se do meu lugar, mas a seguir peço para voltar. Foi um jogo, foi apenas um retrato, onde ficávamos bem os dois, onde as dúvidas são para depois. Gosto mesmo de ti, mas tu nunca estás, nunca estás aqui. Por isso, se é do meu lugar quem te mereça, que os teus planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça, que te vê tudo e que nem pareça. Se do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Se do meu lugar, mas a seguir peço para voltar. Mas quanto mais longe, mais perto de ti, o que eu era desapareceu. A culpa percebe, eu não sou mais eu. Se do meu lugar a quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça, que te vê tudo e que nem pareça. Se do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Se do meu planos e que não se esqueça. Se do meu lugar a quem te mereça, que te vê tudo e que nem pareça. Se do meu lugar a quem te mereça, que fique do teu lado e que não esmoreça. Se do meu da cidade, vivia tudo conforme os conhecidos padrões do que é suposto. Seguiam-se as doutrinas e a lei natural, missa ao domingo, festa em agosto. Honesta e penitente era a população, que por maior bem tinha o coração. Numa noite fria, avistou-se um vulto, com intenções menos que claras. Morria sem sombras dignas do oculto, com aparições breves e raras. E assomou à praça erguendo uma tenda, com um estranho nome pintado à mão. Chegou o desuso e está pronto para levar pobres muitas salvações. Chegou o desilusionista, mago habilitado por diplomas das melhores instituições. Foram avançando, primeiro o medo, depois com o gás da admiração. Putos à frente, beijos em segredo, uma densa roda de atenção. E quase hipnotizados já juravam ver um milagre pronto a acontecer. Que macabra abracadabra tomou-lhe assalto aquele lugar. No feitiço das palavras que se ouviam cantar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, gritava forte a multidão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, bem cruel desilusão. Chegou o desilusionista pronto para curar utopias, paixões e outros tipos de ilusões. Constrói espantosos números com verdades bem mais estranhas que ficções. Cadabra tomou-lhe assalto aquele lugar. No feitiço das palavras que se ouviam cantar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, gritava forte a multidão. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Thank you.

Já pensei dar-te uma flor com um bilhete, mas nem sei o que escrever. Sinto as pernas a tremer quando sorris para mim, quando deixo de te ver. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti e tu por mim. Fecha os olhos e adivinha quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até a lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto, e é tão bom viver assim. Ando a ver se me decido, como te vou dizer, como hei de te contar. Até já fiz um avião com um papel azul, mas voou da minha mão. Vem jogar comigo um jogo, eu por ti e tu por mim. Fecha os olhos e adivinha quanto é que eu gosto de ti. Gosto de ti desde aqui até à lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto, e é tão bom viver assim. Quantas vezes eu parei à tua porta? Quantas vezes nem olhaste para mim? Quantas vezes eu pedi que adivinhasses quanto é que eu gosto de ti? Gosto de ti desde aqui até à lua. Gosto de ti desde a lua até aqui. Gosto de ti simplesmente porque gosto, e é tão bom viver assim. coisas raras.